Sucesso! O rei dos paredões, da LX. Do jeito que vocês gostam! É! Avisa pra geral aí, eu tô voltando. Ouro 18 no Invicta tá brilhando. E o diamante sobra roupa lapidar. Eu não parei, só dei um tempo, mas não deixei de gastar. Eu voltei de Dubai com as madame chinas. Lancei a Sérgio Calacoste e a Duda Lina. O ouro reluzente não se apagou. Pra elas não tô 100%, mais 90 eu tô. Pra elas não tô 100%, mais 90 eu tô. Eu tô. Sucesso! Eu tô com dinheiro. Eu tô solteiro. Não tem. Do jeito que vocês gostam. Primeira baixadeira do Brasil com cheiro de qualidade, show livre. Avisa pra geral aí, eu tô voltando. Ouro 18 no Invicta tá brilhando. E o diamante só parou pra lapidar. Eu não parei, só dei um tempo, mas não deixei de gastar. Eu vou pedir Dubai com as madames finas. Lancei a Sérgio Calacoste e a Duda Lina. O ouro reluzente não se apagou. Pra elas não tô 100%, mais 90 eu tô. Pra elas não tô 100%, mais 90 eu tô. Eu tô. Eu tô com dinheiro. Eu tô solteiro. Não tem caô. Eu tô com dinheiro. Eu tô solteiro. Longe do Tu LX. Não tem caô. Eu tô com dinheiro. Eu tô solteiro. Longe do amor. Dia 12 de junho é o dia dos namorados. Os shows 364. É tudo nosso! Neto LX, o rei dos paredões. Que é? O gostinho mais gostoso do Brasil.